Bom dia, meus irmãos e irmãs. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez. E a alegria é redobrada quando a responsabilidade é de transmitir a palavra do Senhor. Então, isso me faz sentir muito mais alegre por poder compartilhar da palavra do Senhor. E eu gosto sempre de compartilhar algo que Deus tem falado profundamente ao meu coração. Eu estive conversando com a igreja sobre, na minha igreja lá na Ponta da Praia, sobre esse assunto, e continuei com isso no meu coração. Vejo que essa é a grande dificuldade do povo evangélico, do modo geral. E quando eu fui convidado para estar aqui, eu fiquei pensando no que dizer e pedi a Deus que me desse uma orientação para que eu pudesse aqui estar e falar, não da minha parte, mas da parte de Deus. E eu senti que deveria compartilhar com você o que está escrito em Efésios 5, a partir do versículo 1 até o versículo 21. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu já vou criar um caso aqui com a igreja, porque eu estou sabendo que a igreja está querendo que a Rita e o Paulo venham para cá, e eles já passaram lá pela Ponta da Praia. E agora eu vou mobilizar a Ponta da Praia para orar para eles irem para lá e vocês. E a igreja que tiver mais fé vai levar. E espero de todo meu coração que seja a Ponta da Praia. Ah, também estou feliz por ver o Peter aqui também. Alegria muito grande. Ele passou um tempo com a gente lá. Entre outros irmãos, o Carlos e a Marli ali, pessoas que eu conheço desde a infância lá em Cubatão. E entre outras pessoas aqui, eu esqueci o seu nome, o Marcelo, nós crescemos praticamente juntos ali no 31 de março, e é uma alegria poder estar aqui. Nós falamos ali de amigo, cantamos o hino, né? Jesus é o nosso amigo, realmente, o meu melhor amigo é Jesus. E o segundo melhor amigo é o meu filho Alexandre, que está comigo ali, e que o irmão Jurandir falou, depois você apresenta o Alexandre. Ele é o presente que Deus nos deu e eu tenho travado uma amizade profunda com ele, de pai e filho, mas também de amigo. Então ele sabe, você sabe que o papai é seu melhor amigo e ele diz que é o meu melhor amigo. Aí eu vinha para cá e ele disse, o senhor vai sozinho, papai? Aí eu falei, então eu vou com o senhor, porque ele vê que o pai vai sozinho em algum lugar, ele quer ir junto. E é uma alegria poder tê-lo comigo aqui. Muito bem, meus irmãos, Efésios 5... A partir do versículo 1 até o versículo 21, eu quero ler aqui, e você acompanhe, por favor, na Bíblia que você tem à mão, e eu quero pregar sobre o tema, deixe-se encher pelo Espírito. Deixe-se encher pelo Espírito. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês, não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles falam em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é expo- exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Senhor Deus, eu peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Teu Espírito use o Teu servo nesta hora, para que a Tua palavra seja transmitida com eficiência. Eu reconheço a minha incapacidade, mas não é na minha capacidade que eu confio, mas é na capacidade e no poder do Espírito. E também eu quero rogar em favor desta igreja nesta hora, que cada pessoa que aqui está esteja com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas nesta manhã. Fale conosco, ó Deus, não permita que nenhuma distração, nenhuma preocupação tire a atenção de qualquer um de nós desse momento em que vamos ouvir a Tua voz. Nós oramos humildemente em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu olho para esse texto e percebo que é uma das grandes necessidades da igreja chamada evangélica, da qual fazemos parte. Porque nós falamos muito do Espírito Santo, mas nem sempre temos uma experiência profunda com Ele. E quando eu falo em experiência profunda com o Espírito Santo, eu nem de longe estou pensando naquilo que a gente vê pela televisão e ouve falar por aí. Eu penso em algo que aconteceu no passado com o apóstolo Paulo, entre outros grandes homens de Deus, e tem acontecido ao longo do tempo com os grandes homens, pessoas que têm realmente dedicado a vida ao Senhor. Então eu percebo que hoje a pessoa da divindade que está em atividade é o Espírito Santo. Jesus terminou a sua jornada aqui e mandou um outro Consolador, e este outro Consolador é o Espírito Santo, e quando a palavra diz o outro, não outro de essência diferente, mas a palavra grega ali descrita é da mesma natureza, portanto o Espírito Santo é Deus, e é o Deus que está conosco, ou melhor, em nós. O Espírito de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós não nos damos conta disso, e não permitimos que o Espírito Santo assuma o controle da sua igreja, assuma o controle das nossas vidas. E esse texto vem nos chamar a atenção a respeito desse assunto. No versículo 18, o texto dá duas ordens, uma negativa e outra positiva. Não se embriaguem com vinho é a ordem negativa, e a segunda positiva é deixe-se encher pelo Espírito. Eu quero começar com uma negativa: não se embriaguem com vinho, e mostrar como muitas vezes nós temos nos deixado embriagar por alguma coisa. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que quando o texto diz aqui não se embriaguem com vinho, aí imediatamente vem a ideia de que crente não pode beber vinho, crente não pode beber, porque eu não quero discutir essa questão, não é essa a minha intenção, então não vou gastar tempo com isso. Quando o meu propósito é outro, eu quero partir exatamente para aquilo que eu gostaria de transmitir a você. Quando o texto diz não se embriaguem com vinho, e aí a gente, quando fala em embriaguez, a gente sempre lembra de alguém embriagado, e você percebe que alguém que está sob o efeito do álcool, sob o domínio do álcool, é alguém que perdeu o controle de si mesmo. São pessoas que não são mais elas mesmas, mas elas falam dominadas por aquilo que elas, pela bebida, pelo álcool. Isso me faz lembrar a história de um senhor que vivi com ele quando era garoto. E o interessante é que ele bebia muito, ele era um senhor baixinho, a mulher dele alta, e a mulher falava grosso com ele, ele ficava lá assim. Mas quando ele bebia, ele ficava bravo, meu irmão. Ele virava um gigante, chegava lá, agora eu faço, e acontece, quebra e tudo, e quebrava mesmo, quebrava os pratos e aquela coisa toda. Ele virava o homem mais forte, o homem mais bravo que eu já ouvi falar. Mas quando estava sóbrio... E uma vez eu vi o doutor Russell Shedd falar assim, quando nós estamos dominados pelo álcool, a gente coloca para fora tudo o que tem de ruim. E quando estamos cheios do Espírito, nós colocamos tudo o que temos de bom. E eu quero falar especialmente, primeiramente, sobre quando nós nos deixamos embriagar. Agora, não pelo vinho, porque o vinho é só um exemplo de algo que nos domina e que faz com que a gente faça aquilo que normalmente não faríamos se estivéssemos sóbrios. Mas que fazemos quando estamos dominados por alguma coisa? Portanto, o texto diz, não se embriaguem com vinho. Mas eu não quero que você pense no vinho literalmente. Porque ao longo do texto que a gente percebeu, existem várias outras coisas que nos embriagam e que nos fazem fazer coisas que normalmente não faríamos se não fôssemos dominados por essas coisas. A primeira delas que eu queria mencionar aqui é que nós não devemos nos deixar embriagar pela idolatria. Dê uma olhada comigo, versículos de 3 a 5. O texto diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele fala, olha, vocês precisam parar de se deixar embriagar pela idolatria, pelo ídolo do coração de vocês. Porque essas coisas, as quais mencionamos aqui, acabam se tornando ídolos no nosso coração, dominando as nossas vidas, e nós não conseguimos ter uma vida santa, porque essas coisas estão entranhadas em nossos corações e não conseguimos nos libertar delas. E nós não podemos culpar Deus e nem Satanás por nada, porque foi opção nossa deixar que essas coisas nos dominem. O texto diz que não podemos nos deixar dominar pela imoralidade sexual, pela impureza, pela cobiça, pelas obscenidades, conversas tolas, gracejos imorais. No primeiro momento ele cita essas seis características que nós não devemos ter, porque essas coisas nos embriagam de modo tal que nós não conseguimos dominá-las, elas nos dominam. E no segundo momento ele resume essas seis em três, quando ele diz o imoral, o impuro e o ganancioso. E aí depois ele resume em uma só, dizendo que é idolatria. Portanto, muitas vezes nós não adoramos imagens feitas de madeiras ou de pedras ou de qualquer outro material, mas adoramos a nossa própria natureza carnal, adoramos as coisas que achamos que são necessárias à nossa vida. Adoramos ou damos ou entronizamos essas coisas que acabamos de ler aqui no texto. O nosso próprio eu, a nossa própria vontade, a nossa própria carnalidade, nós a colocamos no trono da nossa vida. E aí nós temos o ídolo do nosso coração, a nossa própria vontade. E aí a pessoa se deixa dominar por imoralidade sexual, impureza, cobiça, obscenidades, conversas tolas, gracejos imorais, e essas coisas acabam nos embriagando, de maneira que nós não conseguimos nos deixar encher pelo Espírito. Eu me lembro de um rapaz, amigo meu, e ele tinha uma ganância enorme, ele queria porque queria ter muito dinheiro. E para que tivesse dinheiro, ele estava disposto a fazer tudo. E uma das coisas que ele mais fazia era mentir. E mentia tanto que a gente não sabia mais o que era verdade e o que era mentira. Então, eu não consegui acreditar mais naquela pessoa. Porque de tanto querer ficar por cima, de se achar a pessoa que não passa por dificuldades, não ficar por baixo, mentia tanto que a gente acabava não acreditando. Ele era embriagado pela ganância. E a ganância o levava à mentira, para que as pessoas pensassem dele aquilo que ele realmente não era. E a realidade é que uma pessoa assim, apesar de crente, ele se dizia um crente, frequentava a igreja, não poderia ser cheia do Espírito. Portanto, eu quero que você entenda nesse momento que essas coisas, as nossas paixões carnais, acabam se tornando ídolos no nosso coração. E se essas coisas se tornam ídolos no nosso coração, nós não podemos nos deixar encher pelo Espírito. Porque nós já entronizamos a nossa própria carnalidade. Então o Espírito não vai poder encher a nossa vida, encher o nosso coração. Portanto, a primeira menção que eu gostaria de fazer sobre como se deixar encher pelo Espírito é que você, ou o que significa embriaguez, é que muitas vezes nós deixamos nos embriagar pela idolatria. Qualquer coisa carnal, material, que você coloque no trono da sua vida, se torna o ídolo do seu coração. O apóstolo Paulo menciona algumas delas aqui que está relacionada à nossa parte carnal. Se nós deixamos que essas coisas nos dominem, então nós estamos embriagados por ela. Eu conversava com uma jovem senhora essa semana. E eu falei, ela, depois de conversar um bom tempo comigo, eu cheguei à conclusão e fiz uma pergunta, apesar de ela ter vindo da igreja evangélica. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? E ela, apesar de ter sido batizada, disse, não, pastor, porque eu faço isso, eu bebo, eu fumo. Aí começou a falar um monte de outras coisas que ela fazia. Aí então eu percebi, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Abandonar essas coisas, porque o que aprendia era justamente essas coisas as quais o texto descreve aqui. Portanto, não devemos nos deixar embriagar pela idolatria, que se torna o ídolo do nosso coração. A segunda coisa que eu vejo no texto, que nos faz imaginar o que significa estar embriagado por, é a embriaguez pela desobediência. Você vai perceber isso nos versículos de 6 a 14. E no versículo 6, o texto diz, ninguém os engane com palavras tolas, pois por causa dessas coisas é que a ira de Deus vem sobre o filho da desobediência. No versículo 14, o texto diz, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O texto diz que aquele que é desobediente se deixou envolver ou dominar por alguma coisa de modo tal que ele ficou entorpecido ou embriagado. E aí o texto, no versículo 14, desperta, ó tu que dormes, o texto diz. E o que é que o texto está dizendo e o que é que está acontecendo na realidade? O versículo 6 diz, ninguém os engane com palavras tolas, pois por causa dessas coisas é que a ira de Deus vem sobre o filho, sobre a vida dos que vivem na desobediência. E a partir daí, o versículo 7 a 13, começa a mostrar a tensão entre trevas e luz. Começa a mostrar que nós somos luz e que o mundo são trevas. E começa a mostrar que a luz tem as suas características e as trevas também. E também começa a mostrar que muitas vezes preferimos mais as características das trevas às características da luz. O versículo 8 diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Versículo 9 diz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E, obviamente, o fruto das trevas, a consequência das trevas, ao invés de bondade, é maldade, injustiça e mentira. E, muitas vezes, nós temos preferido a maldade, a injustiça e a mentira à verdade. Aquilo que o texto descreve aqui como sendo bondade, justiça e verdade. Isso ocorre porque o mundo torna isso traz de uma forma tão sedutora que a gente acaba sendo envolvido pela forma como o mundo vive, pelo aquilo que o mundo faz, os padrões determinados pelo mundo, que são determinantes para a nossa vida cristã ou não. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas trevas e não pelas luzes. Ao invés de ficarmos com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, ficamos com aquilo que o mundo diz que é certo, simplesmente para que sejamos vistos pelo mundo como pessoas atuais, como pessoas que sabem aproveitar a vida, porque hoje em dia os padrões que o texto descreve aqui como bondade, justiça e verdade são padrões de pessoas que são tolas e não de pessoas sábias. Então isso aqui, ser assim, é uma tolice. Você está perdendo seu tempo. Um domingo desse pela manhã, nós estamos aqui na igreja e outros estão lá na praia e alguém diz assim, na igreja? Domingo de sol desse? Alguma coisa deve estar errada na cabeça desses crentes. Não é possível. Vir para a igreja ao invés de ir para a praia. O mundo não entende, mas e muitos de nós começamos a olhar para o mundo e para a igreja, o mundo sabe que ele tem razão. Domingo que vem eu vou para a praia. Eu não estou dando conselho para ninguém. Não é para ir para a praia, não é para vir. Mô, Jornalzinho, não tenho culpa se alguém... A gente começa a pensar como eles pensam. Daqui a pouco a gente começa a fazer as coisas que eles pensam. Daqui a pouco a gente está no meio deles. E aí somos crentes que não representamos, temos a influência do sal e da luz, porque já fomos totalmente secularizados. Fomos embriagados por aquilo que o mundo diz que é bom e aquilo nos atraiu de forma tal que eu fui e fiquei. Quando eu era garoto, eu tinha 15 anos, eu passei por uma experiência e essa experiência me fez afastar-me do Evangelho por 10 anos. Os meninos jovens da minha idade chegavam, poxa, baile, aquela coisa toda, garota, namorada, e cerveja, são as coisas que a juventude hoje pensa e aquela época pensava também. Mas na igreja, meu pai não falava com meu filho, isso, não tinha esse negócio de conversar muito. Hoje eu procuro conversar bastante, mas antigamente não era assim. E o pastor era mais duro ainda. O pastor chegou lá no meu trabalho, eu trabalhava numa empresa de bebidas, na Antártica. Ele, em vez de conversar comigo, filho, isso não é bom, já falou assim, ó, ou você sai daí ou você sai da igreja. Adolescente sabe como é que é, né? Então, pastor, estou fora, eu saio da igreja. É muita falta de sabedoria hoje, eu entendo. Mas essas coisas foram apresentadas para mim pelo mundo e eu comecei a olhar para daqui a pouco, comecei a pisar, andar, depois sentar, depois fiquei, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado aqueles que não andam, segundo o conselho, nem se detêm, nem se assentam. Eu andei, me detive e depois me assentei e deitei, fiquei lá. Até os 25 anos, quando eu me reconciliei com o Senhor. Mas percebam, essas coisas me seduziram. Tem muitos de nós que somos seduzidos pelas trevas e depois não conseguem sair dela. Eu me lembro que quando eu quis sair, mas Deus, se o Senhor é Deus, e foi uma experiência bem pessoal, se tu és Deus, como aprendi e tudo o que foi importante foi, é isso aqui, a escola bíblica dominical, aprendi quando garoto, Na escola bíblica dominical, que a palavra de Deus era verdade. Aí depois, naquele mundo, no mundo, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu aprendi era verdade. E eu mesmo, com as minhas próprias pernas, lógico, por força da ação do Espírito Santo na minha vida, fui para a igreja. E quis me reconciliar. E hoje eu estou aqui pela graça de Deus. Mas percebam, essas coisas me dominaram, me seduziram, me embriagaram. E lá fiquei. E muitas vezes isso tem acontecido com muitos de nós. Nós nos deixamos embriagar pelas trevas. E por isso é que o versículo 14 diz, desperta, ó tu que dormes. Os valores que nós temos hoje, que deveríamos ter, não são os valores do mundo. Esses valores são baseados nos ensinos das trevas. E nós somos luz. E muitas vezes nós nos embriagamos de modo tal que, ao invés de virmos à igreja, ficamos assistindo jogos de futebol, vamos à praia ou outras coisas quaisquer que nos tiram da casa do Senhor, mas que nos extrai, que nos embriagam. Quantos crentes aos domingos preferem assistir o filme O Time do Coração jogar a vir para a casa do Senhor? Eu sou palmeirense, verde e branco, mas tem gente aqui que já não fico assistindo jogo de Palmeiras e nem de ninguém por coisa alguma. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Eu já fui mais palmeirense do que crente em Cristo Jesus. Hoje eu sou mais crente em Cristo Jesus. Fui seduzido por isso também, embriagado por isso também. O que eu quero dizer, meus irmãos e irmãs, é que muitas vezes as trevas nos seduzem de tal forma que a gente começa a pensar como o mundo, e aí aquelas as coisas que aprendemos aqui não têm sentido. O quê? Igreja? De jeito nenhum. Vou para quê? Futebol. E no dia do jogo, campeonato, final de campeonato, seleção brasileira, todo mundo assim para mim: pastor, e o jogo? Foi que jogo? Brasil e Alemanha. Falei: meu irmão, eu não tenho nada a ver com o jogo, eu tenho a ver com a igreja e com Cristo Jesus, primeiramente. Então, o nosso lugar é aqui. Eu não sei como você fez, mas eu sei que a ponta da praia estava lá e cultuando a Deus. Só depois que eu soube que o Brasil foi campeão. Aí dei um pulo de alegria. Mas, em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E foi isso que nós fizemos. Nós muitas vezes somos seduzidos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O mundo nos seduz, a gente fica assistindo muita novela, muitos filmes. Daqui a pouco a gente começa a pensar da forma como eles querem. Antigamente não aceitávamos nem ouvir falar em homossexuais. Hoje a gente já até aceita muita coisa. Não é assim. A gente tem que amá-los, mas não a atitude, a pessoa. Não o pecado, a pessoa. Nunca vou concordar com isso. Mas tem muito crente que já está achando: não, isso é uma opção de cada um. Já está secularizado. Já está embriagado pelo pecado ou pela desobediência. Por isso o texto diz: desperta, ó, tu que dormes. Não nos deixemos embriagar pela desobediência. Terceiro lugar, o texto nos fala da embriaguez pela insensatez. Veja os versículos de 15 a 17. O texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Veja o que o texto diz no finalzinho do versículo 17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O homem sensato vai procurar sempre saber qual é a vontade de Deus. Porque ele já descobriu uma coisa. O livre-arbítrio foi uma grande dádiva de Deus. Só que, depois do pecado, a gente tem um problema muito sério para lidar com ele. Nós não sabemos usar bem a nossa liberdade de escolha. Frequentemente, como Adão e Eva usaram mal o livre-arbítrio, frequentemente usamos mal o livre-arbítrio. E quando nós dissemos que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, eu, em outras palavras, entendo que eu entreguei ou devolvi a Deus a minha liberdade de escolha. Senhor, eu não quero mais fazer do jeito que eu quero fazer como tu queres. Eu estou errado? É assim mesmo que você pensa? Porque no meu coração, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, é lógico que a gente vai crescendo e vai aprendendo a desenvolver isso, mas eu entendo que naquele momento eu entreguei a minha vida inclui a minha vontade ao Senhor. Isso é sensatez, mas muitas vezes nós sabemos o que é certo, sabemos que devemos fazer a vontade de Deus e como Deus quer que seja feito, mas ainda assim insistimos em fazer o contrário. E isso o texto chama de insensatez. Porque a insensatez também nos seduz, nos embriaga. De maneira tal que, poxa, fazer a vontade de Deus é tão complicado, tão difícil, mas assim é tão bom. Ganhar dinheiro honestamente é tão difícil, dá tanto trabalho, mas se eu fizer assim vai ser tão mais fácil. E a gente prefere fazer a nossa maneira à maneira de Deus. Prefere fazer de acordo com a nossa vontade do que de acordo com a vontade de Deus. E o texto chama isso de insensatez, quando nós preferimos a vontade nossa ao invés de a vontade de Deus. E o texto de Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o 7, 29, nós temos ali o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças e termina com Jesus falando sobre a edificação, o homem sensato e o homem prudente. Ele diz que o prudente é aquele que edifica a casa sobre a rocha. Bate o vento, a tempestade, e a casa continua firme. E o homem insensato é aquele que edifica a casa sobre a areia, que bate o vento, sopra e a casa vai e cai. Meus irmãos e irmãs, a nossa vida é uma só. Só tenho essa vida. Eu não posso perder tempo com experiências. Eu só tenho uma oportunidade, quero acertar. Se eu errar, eu posso pagar um preço muito alto. Então, a sensatez me leva a pensar que é melhor depender de Deus. É melhor ouvir aquilo que Deus quer que eu faça. Mas muitas vezes eu me deixo embriagar pela sedução do meu coração. Me deixo embriagar pela minha insensatez. Não, mas assim é mais fácil, assim é... Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer como eu costumo fazer, mas eu não sei como a igreja, então você não tome isso como um ensino, mas como... Eu, por exemplo, não faço casamento misto. Porque a regra diz... E dá errado. A exceção diz que dá certo. Então eu faço, vou sempre pela regra. Agora, acontece de dar certo? Acontece. E eu que vou dizer? Não, eu só não faço. Muito bem. Mas às vezes as moças chegam lá, pastor, mas ele é tão bonito, ele é tão bom, ele é tão isso, tão aquilo outro. Eu falei, mas não é crente. É tudo que você gosta fisicamente, mas espiritualmente é o oposto. Depois você casa, você vem para a igreja, ele vai para outro lugar. Seus filhos crescem, você vem para a igreja, ele vai levar para... Você pensa de um jeito, ele pensa do outro. Daqui a pouco ele proíbe você de vir à igreja. E aí, como é que vai ser? E na minha experiência pastoral, que eu vou completar 13 anos, sou jovem ainda no ministério, eu tenho razões até na prática para dizer, olha, tem que ser como a Bíblia diz. Mas às vezes as moças, o moço se sentem tão seduzidos, não, mas tem que ser tal, que já nem pensam mais com a razão, pensam com o coração, aí agem com insensatez. Aí depois, pastor, eu quero me separar. Falo, não é assim. Aí começa outra história. Bom, mas esse parênteses foi feito baseado só para você entender o que eu quero dizer com insensatez. A gente se deixa seduzir pela insensatez, de modo tal que aquilo que é errado parece certo. E aí a gente acaba fazendo aquilo que parece certo depois. Puxa, bem que o pastor me falou. Se eu tivesse ouvido o pastor, aí um monte de si, mas aí o si já foi. Tristezas, dor. Então, moços e moças, procure uma moça crente para casar. É minha sugestão. Aliás, bíblica, né? Que Deus os abençoe nisso, moços e moças. Mas vejam, muitas vezes somos seduzidos ou embriagados pela insensatez. Essas coisas nos envolvem tanto. Ganhar dinheiro fácil, por exemplo, é outra forma. Se você tiver que trabalhar muito para conquistar, para chegar lá, aí você, pô, mas tem um caminho curto aqui, se eu não pagar um imposto de renda, se eu não sei o quê, aí vai, o dinheiro vai sobrar. Você acha que Deus vai se agradar disso e vai se abençoar? Essa é a vontade de Deus? Não. Muitas vezes somos seduzidos, embriagados pela insensatez. Você percebeu, então, o que significa embriagar? Não se embriaguem com vinho. O texto quer dizer, não se deixe embriagar por nada, ou não se deixe dominar por nada neste mundo. Mas há uma coisa que você precisa deixar dominar você, é o Espírito Santo. Embora o texto até aqui tenha discorrido sobre o que nós não devemos deixar dominar a nossa vida, No versículo 18, na segunda parte, diz: mas deixe-se encher pelo Espírito. Agora a gente entra na parte positiva da questão, e é a mais importante aqui e empolgante. Porque uma das grandes necessidades do povo evangélico é não somente ter o Espírito, mas ser cheios do Espírito. Muitos de nós estamos satisfeitos com o fato de termos o Espírito Santo. Ah, me converti, agora tenho o Espírito, está tudo bem. Não devemos parar por aí. Isso é simplesmente o começo. A santificação, que é um processo que começa após a conversão, vai até o final da nossa vida e tem como propósito nos tornarmos cheios do Espírito Santo. Aprendermos mais sobre Deus, sobre a vontade de Deus e nos tornarmos pessoas cheias do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer com que você brilhe a luz de Cristo, conforme a gente leu no versículo 1, ou no versículo 14. Que Cristo resplandeça sobre ti. E quando Cristo resplandece sobre nós, onde quer que nós passemos, as pessoas vão olhar e vão dizer: essa pessoa é diferente. E quando entrarem aqui na igreja do Senhor e sentirem que as pessoas são cheias do Espírito Santo, alguma coisa começa a incomodar aquela pessoa que não lhe restará outra alternativa a não ser entregar a vida a Jesus, mesmo antes da pregação. Eu nunca vou me esquecer do pastor Gary Evans, uma vez que começa a pregar. Nem mal começou o seu sermão e um rapaz levanta e fica aqui. E ele pregando e o rapaz ali, ele ficou olhando e não sabia o que fazer. Meu filho, o que você deseja? Não, pastor, que o senhor não fez apelo ainda, mas eu já estou aqui para aceitar Jesus. Coisas como essas acontecem quando o Espírito Santo domina os crentes. Participei de um culto, soube de um culto numa igreja do Rio de Janeiro. Irmãos, familiares. E um não falava com o outro, tanto que um sentava lá, outro cá. E o pastor pregava lá, ele acabou o sermão, sentou, daqui a pouco é um movimento, aí um sai daqui e vai até o outro, e aí no meio do caminho se encontram, o coração se derrama e começam a chorar e se perdoar mutuamente, e o Espírito Santo atuou ali no coração, na vida daquela igreja, de modo tal que as pessoas começaram a se lembrar de problemas que tinham uns com os outros, e houve o que vocês estavam chamando aqui de grande aquebrantamento de coração. Mover do Espírito Santo, ação do Espírito Santo. E essas coisas estão cada vez mais raras, até a maior delas, que é a conversão, está se tornando mais raras, porque os crentes não estão se deixando encher pelo Espírito. Cada culto deveria encher de não-crentes, e cada sermão deveria encher de pessoas se convertendo, mas o que está acontecendo hoje em dia é que muitas vezes estamos satisfeitos com o fato de termos somente o Espírito Santo. Ah, já tenho o Espírito Santo, estou salvo, está tudo certo. Vou para o céu, está tudo nos conformes. E não é isso. Isso é só o começo. E Deus quer que você seja cheio do Espírito para que Ele possa fazer tudo o que Ele imagina através de você. O que Ele não pode se você não for um homem ou uma mulher cheia do Espírito. Ele usa você até onde Ele pode. Mas gostaria de fazer muito mais. Tanto é que o texto, a partir do versículo 19, diz: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu leio isso aqui e falo: aqui eu vejo uma igreja. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que se deixam dominar, ou não se embriagar por nada, mas se deixam encher pelo Espírito Santo. E o final do versículo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Grande lição. E nós não queremos nos sujeitarmos a ninguém, nem a Deus. E se eu conseguir me sujeitar ao meu irmão, certamente eu vou conseguir me sujeitar a Deus. Aliás, é resultado da minha sujeição a Deus. É isso que Deus quer operar na nossa vida. Quer que nós sejamos homens e mulheres, que sejamos cheios, sim, do Espírito. E o texto diz, mas deixe-se encher pelo Espírito. É uma decisão pessoal. Você tem que resolver. Não, eu não quero somente ter o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu vou terminar contando uma história que eu sempre conto, que para mim é uma das mais contundentes, quando para você entender o que eu quis dizer nesta manhã. Em certo lugar nos Estados Unidos, os irmãos pastores se reuniram, uma grande cruzada evangelística pretendiam fazer. E os pastores se reuniram lá e, poxa, agora a gente tem que achar um grande homem de Deus para pregar. Lá reunidos, disseram, ah, vamos chamar fulano. Aí, não, eu indico fulano. Aí ficou aquela indicação, fulano, Beltrano. E um deles falou, eu indico Mude. Mas continuou a indicação. Aí um outro lá levantou e disse assim, mas vem cá. Todos esses homens não têm o Espírito Santo? Qualquer um deles que for falar, o Espírito Santo vai usar e vai ser uma bênção. Não é assim? Não está certo? Aí aquela pessoa que indicou Mude disse, aí é que está o problema. Porque Mude não tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem Mude. Mude não tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem Mude. O que eu quero dizer com tudo que foi dito aqui, que não é você que deve ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que ter você. Para a glória de Deus, Pai. E aí a gente vai ver o poder de Deus se manifestar de forma extraordinária na nossa vida pessoal e na nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, no poder do teu Santo Espírito, que esteja tocando em nossos corações, para que tomemos a grande decisão de não somente termos o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo nos tenha. Que não nos sintamos satisfeitos com o fato de termos o Espírito Santo, mas que desejemos no nosso coração que o Espírito Santo nos tenha. Eu oro em favor desta igreja, Senhor, e peço isso. Eu oro em favor da minha igreja e peço. Eu oro em favor do povo evangélico, de modo geral, e peço que assim seja, para a honra e para a glória do teu santo nome. Mas nesse momento, eu peço muito especialmente por essa igreja, por cada irmão, cada irmã que aqui estão, e que se entendem que até agora só tinham o Espírito Santo, nunca pensaram em ser cheios do Espírito Santo, em buscar a santidade de modo completo, que o Senhor esteja dando a eles essa grande oportunidade. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você continuasse orando, porque eu senti no meu coração o desejo de fazer um desafio e orar por você nesse sentido.